Imortal do La Rocha. Juninho Avião. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. E se me esquece, soube se eu te ver de longe. Vira a cara e fiz que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar. Porque vou de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Falando mal de você, yeah, e você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. O papai chegou. Pergunte por mim. E se me esquece, sou se eu te ver de longe. Vira cá, e aí? Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar. Porque vou de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, yeah, e você nunca soube fazer, yeah. Bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah, e você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Quem gosta é nós, papai. Mano no contrabaixo.